sinto o escaldante da saliva, seu veneno, sua fome do seu beijo. Não resisto, língua sua, risco o céu, o suor da sua pele. O seu corpo toca a mão, o meu medo é solidão. O meu medo é solidão. O meu medo é solidão. Sua risco o céu, o suor da sua pele.